Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa, alô você! Olá, gente amiga! Tudo bem? Tá tudo bem com você? Com sua família, com seus amigos? Chegando mais uma vez o Edgar de Souza, é mais um Central da Biografia. E eu espero que esteja tudo bem com você, tá bom? Aliás, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vem para mais um Central da Biografia. Central da Biografia é sempre uma homenagem a um grande nome da música popular brasileira. Central da Biografia hoje é com ninguém mais, ninguém menos de que a dupla sertaneja, sucesso em todo o Brasil, Fernando e Sorocaba. Apresentação, Edgar de Souza. Apelou, me perdeu, fez brincadeira de mau gosto e depois se arrependeu. Apelou, se acha que eu vou perdoar, ha, ha, ha. Só rindo pra não chorar. Era só tirar onda sem maldade, mas você extrapolou, forçou a amizade. Faltando muito pouco pra gente se acertar. O que é que tinha que estragar? Em plena balada, beijou outro cara, saiu de mão dada pra me provocar. Mas de madrugada, depois da burrada, vim na minha casa, pedi pra voltar, pedi pra voltar. Apelou, me perdeu, fez brincadeira de mau gosto e depois se arrependeu. Apelou, se acha que eu vou perdoar. Sorrindo pra não chorar. Apelou, me perdeu, hein? Não sou tão fácil assim. Era só tirar onda sem maldade, mas você extrapolou, forçou uma amizade. Faltando muito pouco pra gente se acertar. O que é que tinha que estragar? Em plena balada, beijou outro cara, saiu de mão dada pra me provocar. Mas de madrugada, depois da burrada, vem na minha casa, pede pra voltar, pedi pra voltar. Apelou, me perdeu, fez brincadeira de mau gosto e depois se arrependeu. Apelou, se acha que eu vou perdoar, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Só rindo pra não chorar. Apelou, fez brincadeira, arrependido, hein? Apelou, se acha que eu vou perdoar. Só rindo pra não chorar. Apelou, me perdeu. Fez brincadeira de mau gosto e depois se arrependeu. Apelou, se acha que eu vou perdoar. Só rindo pra não chorar. Você está ouvindo Central da Biografia. Diz pra ela que eu mudei de cidade, que eu fui viajar com os meus amigos. Diz pra ela que eu tô curtindo a liberdade

futebol, meu violão, meu carro, meus amigos já não significam nada sem você comigo. Domingo sem você vem cara de segunda-feira. Não tenho mais pra quem ligar a madrugada inteira. Sozinho no cinema o filme fica sem cor. Nada faz sentido sem o seu amor. Nada faz sentido sem o teu amor. Nada faz sentido. Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Que legal, Fernando e Sorocaba, esta dupla sensacional. Gente amiga, em 2015, Sorocaba se formou, mas a profissão de agrônomo se tornava cada vez mais distante. Já a música sempre esteve em suas veias e no período de universidade que já compunha, ele tocava e fazia sucesso nos bailes da faculdade e também das repúblicas. Fernando e Sorocaba, no Central da Biografia. Você está ouvindo? Se você tá querendo eu, eu também tô te querendo. Pega eu, lá vai eu, chama eu. Você tá querendo eu também tô te querendo. Vai, Silvio, vai. Vou, eu vou correndo, eu vou. Mas não tem vergonha na cara. É só te estopar que meu telefone não para. E o pior é que eu não tô valendo nada. Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa. Eu vou, eu vou correndo. Eu vou, eu vou correndo. Eu acho que saquei o porquê me trata assim. Me vejo em você e você se vê em mim. Fica me evitando no começo da balada, mas lá pras 4:30 me chama desesperado. Eu vou. Eu vou correr. Você tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu. Você tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Se me chamar, eu venho correndo. Mas não tem vergonha na cara. É só te esnobar que meu telefone não para. E o pior é que eu não tô valendo nada. Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa. Vou, eu vou correndo. Eu vou, eu vou correndo. Eu acho que saquei porque me trata assim. Me vejo em você, você se vê em mim. Fica me evitando no começo da balada, mas lá pras 4:30 me chama desesperado. Vou, eu vou correndo. Eu vou, eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Me chama, vai. Quero ver lá em cima. Vou, eu vou correndo. Eu vou, eu vou correndo. Não vá se enganar com vacilos e trapaças. Se você tá me querendo, não fica fazendo graça. Porque também te quer, eu assumo pra você. Toda vez que você chama, eu vou correndo pra te ver. Vou, eu vou correndo. Você tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva ele, chama eu que eu vou correndo. Central da Biografia. Demais, hein, gente amiga? Central da Biografia destaca Fernando e Sorocaba. Gente amiga, olha só a sua afinidade com a música country americana e a mistura de ritmos sempre influenciaram as suas composições, que possuem uma linguagem diferente, resgatando instrumentos como gaita de boca e também violino, são instrumentos típicos do country music norte-americano. Sorocaba fez questão de dirigir a produção de seus trabalhos, sempre preocupado com a qualidade e também reação do seu público. Fernando e Sorocaba, qualidade musical no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Seba, ela tá tirando onda. É mesmo? Na minha cara. Que é isso? Vamos tirar onda dela. Chega junto. Tá se achando a queridinha do pedaço, me queimando, me fazendo de palhaço. Cuidado, você pode se dar mal, não provoca, o tiro pode ser fatal. O que tá pegando, não precisa disso. Cê tá louca, tá pirada, tá perdendo o juízo. Tirando onda, porque bem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar a tal. Tá tirando onda, porque bem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar a tal. Ei, meu amigo, ela tá tirando onda com a minha cara. Não vamos deixar, né, Sorocaba? Não pode. Eu não vou deixar. Me ajuda aí, pô. Mostra pra ela como faz, vai. Já comigo, Fernandinho. É com você, Seba. Tá se achando a queridinha do pedaço, me queimando, me fazendo de palhaço. Cuidado, você pode se dar mal, não provoque. O tiro pode ser fatal. O que tá pegando, não precisa disso. Cê tá louca, tá pirada, tá perdendo o juízo. Tirando onda, porque nem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar a tal. Tá tirando onda, porque nem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de... Nós vamos, vai! Vamos dar mão! Tá tirando onda, porque foi você quem me deu moral. Tirando onda, porque nem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar a tal. Tá tirando onda, porque nem falei que eu tava afim. Foi você quem me deu moral. Para de se achar a tal. Para de se achar a tal. Para de se achar, para de se achar, para de se achar. Para de se achar a tal. Para de se achar a tal. Ah, para de se achar, mulher. Para de se achar a tal. Inimigos. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Meu amor acabou, eu não sou mais teu, perdeu. Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu. Estava sempre ao seu dispor, te valorizava, mas você nunca me deu valor. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Não tem apelação, reclamação seu. Caso foi julgado e o seu coração está condenado a viver sem o meu. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Sua chance passou e o amor acabou. Eu não sou mais teu, perdeu. Para de chorar e ocupe o lugar que você escolheu. Sua chance passou e o amor acabou. E eu não foi o seguinte: leva daquela pessoa que te prendeu e canta com a gente. Mãozinha lá em cima. Sua chance passou e o amor acabou. E eu não sou mais teu bebê. Vai chorar em algum lugar que você. Sua chance passou e o amor acabou. E eu não sou mais teu bebê. Vai chorar em algum lugar que você escolheu. Mas a perdão acaba, não valorizou. Você está ouvindo Central da Biografia. Passei, flagrei, olhei e vi o que não queria vir. A tremedeira me tomou. Eu acho que na hora enfatei quem é o cara que chegou. Juntinho com você na balada, bem que você me avisou. Eu dava um no kit. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou eu não te namorar? Tô suando frio. Não acreditei quando falou que desencanou o nosso amor. Tô sofrendo aqui, volta pra mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Passei, flagrei, olhei e vi que não queria ver. A tremedeira me tomou. Acho que na hora já tem. Quem é o cara que chegou? Juntinho com você na balada, bem que você me avisou. Eu dava no look de fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou eu não te namorar? Quem mandou? Tô suando frio. Fa-fa-fa-fa. Não acreditei quando falou que desencarnou do nosso amor. Tô sofrendo aqui. Só vocês, vai agora. Tô passando. Quem mandou? Quem mandou? Tá suando. Não acreditei quando falou que desencarnou do nosso amor. Tô sofrendo aqui. Volta pra mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tô passando mal, tô passando mal. Ai, ai, ai, ai, ai. Volta pra mim. Ai, ai, ai, ai, ai. Tô passando mal, tô passando mal. Ai, ai, ai, ai, ai. Volta pra mim. Tá, tá, tá. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Que bom, gente amiga! Chegamos ao final do Central da Biografia, Fernando e Sorocaba! Olha, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito agradável, tá bom, gente amiga? O Edgar de Souza se despede, prometendo voltar aí no próximo Central da Biografia. Um grande beijo! Tchau, gente amiga! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.